Oi, oi, e pode se balançar, pode se balançar. E forró pra ser bom tem que ser do interior. A puta tá chamando e a poeira errando. Na cima tudo doida, tudo querendo dançar. O baile não toca e nós só damos pra adorar. E forró pra ser bom tem que ser do interior. E a poeira levando. Na cima tudo doida, tudo querendo dançar. O baile não toca e nós botamos pra adorar. Eru, eru, eru, o povo gosta é do piseiro. Eru, eru, eru, o povo gosta é do piseiro. A poeira levantando, respeito de esmante. Eru, eru, eru, o povo gosta. Mariana. Eru, eru, eru, o povo gosta. Manda um abraço pra galera da Total Calor, meu parceiro Cássio. Tamo junto, meu patrão. Sucesso. E forró pra ser bom, tem que ser no interior. O paredão tocando e nós soltando pra tona. E forró pra ser bom, tem que ser no interior. A moto tava chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós voltando pra tona. Eru, eru, eru, oi, oi, oi, oi. Eru, eru, eru, o povo gosta é do piso. Poeira levantando, respeito de esmante. Eru, eru, eru, o povo gosta do piseiro. Eru, eru, eru, o povo gosta do piseiro. Eru, eru, eru, o povo gosta do piseiro. A poeira levantando, puxa nele. Sucesso. Olha o piseiro. É sucesso.